Don EG, Trey Songz, hey. If I Die Tonight Remix. É, se eu morrer essa noite, se eu morrer essa noite. Digam pra minha mãe que eu a amo. Meus verdadeiros amigos, meus irmãos, fiquem firmes. Corram atrás dos seus sonhos. Não chorem por mim, apenas orem por mim. Façam um brinde pra mim. Amo vocês. Se eu morrer essa noite, vou tirar onda no céu. Deus vai falar, chegou mais um menestrel. Diga pro filho que eu nunca tive, que eu o amo mais que tudo. Diga pra esposa que eu nunca tive, que ela é a mais linda do mundo. Avisem a minha terapeuta que não tinha o que fazer, que depois de tantos erros comigo não sei conviver. Quem me enganou e me feriu não tem perdão, só Deus vai perdoar, e só se for de coração. Se eu morrer hoje à noite, não chorem por mim, apenas orem pela minha alma, orem por mim. Um homem que tem medo de chorar tem medo de morrer. Eu particularmente sou um cara bem peculiar. Não tenho nenhum medo e nenhuma vergonha de chorar. Entendeu? Sem medo de morrer. Dom EG, sua RS. Minha mãe me disse pra aprender a me cuidar sozinho. Minha mãe me disse pra enxergar que eu tô sozinho. Se eu viveria tudo de novo, não. A não ser por vocês, meus verdadeiros irmãos. Vocês sabem quem são, desculpas devo pedir. Por essa noite fazer o mundo de vocês cair. Vocês me conhecem, todo dia era guerra. Paranoico esperando sempre alguma merda. Que agora já era, vou pro paraíso, camarada. Pois sei que minha vida será recompensada. Se eu me for, vou ficar na boa, sossegado, fazendo um som com meu parceiro Vigário. Se eu partir, não fiquem tristes. Seja pra onde eu for, qualquer lugar, vou estar melhor que aqui. Vocês conhecem esse mundo, por isso não fiquem tristes. É, não chorem por mim, apenas orem por mim. É, orem por mim.